Então vamos lá. Bom, aqui nós temos a pergunta do Farlen Roqueiro. Quando o senhor trata sobre a luta dos proletários contra os burgueses, influenciados pela dialética de Marx, pode-se afirmar que essa dialética seria a negativa? O socialismo para Marx seria a via negativa? Ou podemos dizer a antítese do capitalismo, segundo o que ele interpretou da dialética de Hegel? A resposta é definitivamente não. Há uma diferença enorme entre a dialética de Marx e a dialética dos frankfurtianos. Marx ainda usava a dialética no sentido clássico, né? Se bem que ele a interpretava não como uma técnica do discurso, e sim como o próprio movimento histórico. A história, segundo ele, se move dialeticamente, o que em parte é verdade, em parte não. Mas a dialética dele visava a uma finalidade altamente positiva. Ele achava que o socialismo seria a realização de todas as melhores qualidades da humanidade, que estariam travados pelo fato de que as classes dominantes anteriores sobrepunham os seus interesses particulares aos da humanidade. Mas, segundo ele, os interesses do proletariado coincidem com os da espécie humana em geral, de modo que o socialismo seria não apenas a realização do proletariado, mas de toda a espécie humana. Quer dizer, Marx não descreve de maneira alguma como seria o socialismo, ele apenas dá a indicação de que ele o considera um ideal altamente positivo, tá certo? Mas os seus sucessores disseram coisas maravilhosas a respeito do socialismo. Por exemplo, Trotsky dizia que no socialismo, né, todo atendente de posto de gasolina seria um novo Leonardo da Vinci, e assim por diante. Então você tem vários sinais da idealização positiva do socialismo. O próprio estilo do realismo socialista mostra então esta idealização do proletariado. Agora, quando chega na escola de Frankfurt, a coisa muda completamente de figura. A escola de Frankfurt nasce da desilusão com o socialismo. Ela não é socialista de maneira alguma, né? Ao contrário, o primeiro item do regulamento da escola de Frankfurt é que nenhum dos seus membros poderia ser militante de um partido comunista. Eles tinham que se dedicar exclusivamente à vida intelectual, sem compromissos com organizações políticas. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, eles já tinham visto todo o fracasso e a crueldade do socialismo. Chamado, a expressão socialismo real surge mais ou menos aí, né? Porque existe um socialismo ideal, existe um socialismo real. O socialismo real é uma porcaria. E eles entenderam isto, tá certo? E então o primeiro passo deles foi justamente a crítica do ideal socialista. E eles observaram que já não seria possível você explorar o conflito ou contradição, como os marxistas chamam, entre proletariado e burguesia, porque o proletariado tinha sido absorvido no capitalismo. E o proletariado era um dos grandes beneficiários do capitalismo, que é uma coisa que qualquer um que passe aqui pelos Estados Unidos, você vê o nível de vida do trabalhador americano, um negócio que nenhum país socialista jamais sequer pensou em alcançar. Então, esta contradição para eles não funcionava mais. E, no entanto, eles consideravam ainda o mundo capitalista e o mundo ocidental, de modo geral, a encarnação do mal. Então, a ideia deles foi tentar encontrar outras contradições ou outros motivos de conflito. E a técnica usada para isso foi exatamente o que eles chamavam de dialética negativa. Dialética negativa é aquela onde você, não é como na antiga, onde você tem a negação, daí você tem a negação da negação, e portanto você tem a afirmação. Ali você tem a negação, a negação da negação, depois a negação da negação da negação, e assim por diante, e nunca termina. Portanto, é, de certo modo, a realização intelectual daquilo que Marx chamou a crítica radical de tudo quanto existe. De fato, a atitude dos frankfurtianos é essa: eles não respeitam nada, eles não acreditam em nenhum ideal positivo. Frequentemente, eles veem, o único bem possível para eles é o mal. O bem é uma espécie de mal, e assim por diante. A verdade é uma espécie de mentira, e assim por diante, né? Então, Adorno, por exemplo, dizia que a única arte válida é aquela que admite a mentira da sua pretensão de verdade. Então, isso quer dizer que o artista verdadeiro é aquele que assume a mentira, né? E assim por diante. Essa é só uma das muitas ideias que saíram daí. Se você estuda, vamos dizer, o início da escola de Frankfurt, né? Onde tinha, por exemplo, o Wilhelm Reich, você vai ver que essa escola vai mudando ao longo do tempo. O Wilhelm Reich acreditava numa espécie de paraíso sexual universal, onde a energia orgânica de todos fluiria naturalmente, quer dizer, haveria a livre circulação do prazer. Isso ainda era um ideal positivo, no entender dele, mas o Wilhelm Reich era um louco, coitado, né? É o sujeito que achava que o mundo seria melhor quando os meninos parassem de rezar e começassem a tocar punheta. Não é um homem sério. Quando ele também dizia que o homossexualismo é um desvio burguês, que não haveria socialista, não haveria homossexuais no socialismo. É literalmente um idiota. E as teorias dele, que interpretavam então tudo que acontecia como expressão de uma energia misteriosa chamada orgônio, inclusive para ele o sacrifício de Cristo foi imensa explosão cósmica de orgônio e assim por diante. Não precisa dizer que esse sujeito terminou clinicamente louco, né? Mas eu acho que ele era louco desde o início. Mas os outros membros da Escola de Frankfurt eram muito mais espertos, né? Um deles, que eu considero um verdadeiro gênio, foi o Kurt Lewin, que foi o primeiro sujeito que realmente deu à psicologia uma estrutura científica. Ele inventou modelos matemáticos que podem descrever praticamente todas as situações interpessoais humanas, né? E com isto depois foi usado para a criação desses grupos de psicoterapia e manipulação comportamental. Então, praticamente tudo que existe no mundo em termos de manipulação comportamental, engenharia social, tudo nasceu com Kurt Lewin. Eu não sei aonde ele pretendia chegar com isso. Eu acho que ele não pretendia chegar a nada, ele simplesmente criou as técnicas e em seguida morreu e nada mais disso nem lhe foi perguntado. Eu acho o Kurt Lewin o homem mais inteligente da Escola de Frankfurt, né? Os outros eram palpiteiros. Você pega o Theodor Adorno, a formação do Theodor Adorno era eminentemente musical, e de música de fato ele entendia alguma coisa, mas com relação às teorias dele nós podemos fazer a pergunta do Otto Maria Carpo: quem, se tivesse que morar sozinho numa ilha, pudesse levar um único disco, levaria um de música do Decafônica? Ninguém faria uma loucura dessa. Então, são teorias muito bonitas, mas que não funcionam na realidade e nem pretendem funcionar. O sujeito que se coloca na posição de crítico radical de tudo quanto existe, ele não tem compromisso nenhum com coisa nenhuma, exceto com a permanente negação, com a permanente negatividade. E isso é muito diferente do que Marx pretendia. Na verdade, se você perguntar por que a partir dos anos 60 esse pessoal dos grandes bancos começou a financiar tanto a esquerda, né? Os Rothschild, os Rockefeller, né? George Soros, todo mundo está dando dinheiro para a esquerda. Por quê? Certamente porque eles perceberam várias coisas. A primeira foi o seguinte: a economia socialista não funcionava mesmo e não ia funcionar jamais. Isso já tinha sido demonstrado pelo Ludwig von Mises em 1923. Já expliquei isso aí, não preciso voltar a este assunto, né? Então, eles já sabiam, a economia comunista jamais vai existir. Ela não pode, ela é autocontraditória, ela não pode existir. Mas o movimento comunista existe, tá certo? E este movimento comunista, uma vez que ele absorveu as ideias da Escola de Frankfurt, ele se torna eminentemente um destruidor, demolidor de todos os valores. Se você demolir todos os valores morais, culturais, religiosos, tradicionais, etc., o que sobra? O único princípio organizador da sociedade que permanece de pé é a economia. Então, a economia se torna o regulador de toda a conduta humana. E isso, para os donos da economia, é a melhor notícia que pode jamais ter recebido. E quem lhes deu essa notícia? A Escola de Frankfurt. Portanto, eu creio que a Escola de Frankfurt foi o maior serviço prestado ao grande capital ao longo de toda a história da sua existência. E este bando de idiotinha de esquerda não percebe isso. Eles não têm a menor ideia, né? Quando eles saem aí com, vamos dizer, conversa abortista, gaysista, racialista, etc., etc., eles não percebem que estão trabalhando para o grande capital. Eles estão destruindo valores culturais que antes serviam para limitar a autoridade, o poder do capital. Mas agora não tem mais nada, agora o capital faz o que quiser. Pior ainda, a história moderna é contada às criancinhas nas escolas de uma maneira tão invertida que dá até dó. Por exemplo, todo mundo deve ter lido, né, em milhares de livros, que em 1789 a burguesia derrubou, a aristocracia tomou o poder. Não é isso? E, portanto, a partir daí, você não tem mais aquela autoridade hierárquica da aristocracia, você tem, vamos dizer, o burguês concorrendo com os outros no processo capitalista. Muito bem, quando você vai ver os nomes desses burgueses, vai ver quem são os grandes banqueiros e donos do capitalismo atual, 80% deles são duques, príncipes, marqueses, etc. São os herdeiros da antiga aristocracia. Com uma diferença: antigamente a aristocracia existia como entidade legal, entidade juridicamente constituída com determinados direitos e deveres definidos em lei. Agora não tem mais, a aristocracia não está mais definida, ela não tem existência jurídica. Portanto, ela não tem obrigações, ela faz o que ela quiser. Então, quando você vê como é possível uma entidade como o Clube Bilderberg, você imagina o sujeito fazer um Clube Bilderberg no tempo da aristocracia, no tempo do Luís XIV? Era absolutamente impossível, porque os aristocratas tinham deveres definidos. Mas, inclusive, não se esqueçam que a aristocracia era a classe guerreira. Então, a aristocracia não precisava trabalhar, ela vivia do imposto dos outros, mas se tivesse uma guerra, a guerra incumbia principalmente a eles. E não havia recrutamento militar obrigatório, só ia para a guerra quem queria. Portanto, iam ou os aristocratas, que iam por obrigação, ou o povo que quisesse se juntar ao exército. Luís XIV, quando quis constituir o maior exército da Europa, na época que tinha, veja, o maior exército tinha 140 mil pessoas. Luís XIV teve que ir pessoalmente de cidade em cidade pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas se alistarem. Então, mais tarde você tem, agora você tem o recrutamento militar obrigatório no mundo inteiro, praticamente, e você tem a aristocracia que, através de entidades como o Clube Bilderberg e com o auxílio de intelectuais tipo Frankfurtiano e Michel Foucault, etc., destrói todos os valores culturais e morais e não tem mais limites à sua autoridade. Então, hoje nós estamos sob o poder de uma aristocracia autoritária, tirânica e com poderes ilimitados. Você, às vezes, não tem nem o direito de saber quem eles são. Quando você pergunta assim, quem é o dono de determinada firma? Às vezes você investiga 20 anos, você não vai descobrir. Quer dizer, a aristocracia se tornou um poder universal e secreto, meu Deus do céu. E dizem que isso aí é a apoteose da democracia moderna. São os loucos, eles estão contando a história tudo ao contrário. Nunca houve uma entidade como esse Clube Bilderberg, nunca existiu na história humana. Podia existir sociedades secretas, mas não tinham este poder. Não é isso? O que que houve? Tudo certo? Então, isso quer dizer, a maior parte das pessoas que estão discutindo essas coisas hoje em dia não entendem nada do que se passou, não conhece a história. Pessoa que discute ciência não conhece a história da ciência. Por exemplo, nós temos outra ideia. Há muito tempo eu reparava o seguinte: quando eu trabalhava numa revista da Fundação Vitor Civita, chamada Sala de Aula, o pessoal discutia muito a distância que existe entre o ensino da ciência nas escolas e a pesquisa atual. Eles diziam que tinha um abismo entre as duas coisas. E eles queriam fazer com que as escolas acompanhassem o estado atual das pesquisas. Isso é materialmente impossível, não dá. Simplesmente, por exemplo, ao mesmo tempo eu li um livro, não me lembro o nome dele, que mostrava assim: não, você tem 40 mil trabalhos originais só em matemática, altas matemáticas anualmente. Como é que a escola secundária ou primária vai acompanhar um treco desse? Só em matemáticas, imagina o resto. Hoje é muito mais, hoje certamente são 400 mil, né? Então, este hiato é impossível de você transpor. Mas, entre o estado atual da ciência nos centros de pesquisa e o ensino delas nas escolas, existe, no meio delas existe um outro negócio, que é a opinião pública, que é o que se discute na mídia, sobretudo na mídia cultural. E esse negócio da mídia cultural está tão afastado do estado real das pesquisas quanto o ensino no, no, na escola primária e secundária. Então, vamos dizer, as concepções gerais que nós temos da ciência moderna são um conjunto de mitos e lendas criados pela mídia, no fim das contas, por jornalistas que não têm nem cultura científica, nem vontade de obtê-la. Então, por exemplo, a ideia de que no Renascimento aparece a ciência moderna e nós nos afastamos das crendices medievais, né? Que tinha astrologia, alquimia, né? Geomancia, essa coisa toda desapareceu no Renascimento, porque aí aparece a ciência moderna de Galileu, Newton, etc. Exatamente o contrário, exatamente o contrário. Se você acompanha a história medieval direitinho, você vê coisa ali como alquimia ou astrologia tinha importância diminuta. E o Renascimento foi a época de glória da astrologia e da alquimia, por exemplo. Os grandes astrólogos que surgem são todos do Renascimento. Né? Antigamente você via, quer dizer, astrólogos importantes vindo do Oriente, do mundo islâmico, aí sim, Al-Biruni e outros. Né? Mas no Ocidente você não vai encontrar grandes astrólogos no período medieval, mas você encontra de monte a partir do Renascimento. Inclusive a influência deles sobre os fundadores da ciência moderna é um negócio abismante. Praticamente todos eles, Galileu, Copérnico, Kepler, Newton, eram discípulos de ocultistas. Isto quando suas teorias não têm origem ocultista. Como, por exemplo, todas as teorias do Newton, todas elas vêm de centros ocultistas, que ele simplesmente dá uma formulação mais moderna e mais matemática, mas não deixam de ser teorias alquímicas. A obra de Newton, praticamente 80%, é composta de escritos alquímicos e escritos teológicos para a fundação de uma nova religião. Ele queria fundar um novo cristianismo sem a Trindade, um cristianismo da unidade absoluta, como cristianismo islamizado, por assim dizer. Mas hoje nós consideramos toda essa especulação uma bobagem, mas esta é a obra de Newton. Inclusive, a teoria da gravitação era um passo de argumentação dentro dessa teoria. Desligado dela significa outra coisa diferente. Ora, o pessoal moderno vai para o ginásio e aprende só a teoria da gravitação. Entendeu? Isso aqui é ciência moderna, não tem nada a ver com ocultismo, etc. O ocultismo foi enterrado por Newton, quando, na verdade, o Newton era o maior dos ocultistas na época. Então, nós não podemos, jamais podemos discutir nada seriamente quando nos baseamos em opiniões correntes. Você não pode esquecer qual é a definição, vamos dizer, do discurso retórico. Discurso retórico é aquele cujos argumentos partem de premissas de aceitação geral, premissas que são aceitas pelo povão. E qual é a definição do discurso erístico, que é a falsa retórica? A erística é aquela modo de discussão que parte de premissas que parecem ser de aceitação universal, mas de fato não são. Quer dizer, você pega uma opinião que é sua, faz de conta que ela é aceita por todo mundo, faz de aceita que ela é de domínio público e raciocina a partir dela. Hoje em dia, todas as discussões públicas são, na melhor das hipóteses, são retóricas, mas em geral são erísticas. Você vê toda essa coisa da Amazônia, para você não ter uma discussão enorme em torno de coisas que simplesmente não estão acontecendo, mas que são noticiadas como se fossem de domínio público. E as pessoas caem nisso e tomam posição nisso aí. Ora, nós não vamos mudar isso aí, nós não temos poder sobre a sociedade para mudar isso aí, nós não podemos eliminar a estupidez humana. Tá certo? Mas nós, pessoalmente, que somos estudiosos, nós não podemos cair nisso. Nós temos que dar um exemplo do contrário. Né? E nos últimos anos, vejam como, em parte, devido ao meu trabalho, apareceram no cenário público novas ideias que divergem do consenso esquerdista anterior, bom, apareceram centenas ou milhares de grupos defendendo, aspas, ideias conservadoras, tá certo? Isso para mim tudo é uma bobagem. Eu acho bom que tenha aparecido para quebrar um pouco o orgulho da esquerda dominante, que antes ela achava que era o establishment, agora descobriu que ela era o establishment, nós éramos os Zés Manés, agora descobriu que os Zés Manés são eles e estão inconformados. Né? Daí a explosão de ódio assassino por todos lados, querem matar, torcer pescoço, soltar bomba, tocar fogo. Né? Bom, tudo isso foi bom que acontecesse, para os caras aprenderem que a vida não é o que eles pensavam. Mas, em termos de discussão séria, nada disso vale nada. Se ele começar a se definir, agora eu sou conservador, olha, a única coisa que interessa na América Latina é eliminar o comunismo. Se você vai fazer isso em nome do liberalismo, do conservadorismo, do protestantismo, do catolicismo, do espiritismo, da teosofia, não interessa. Né? Essas definições doutrinais, elas são perda de tempo, porque a luta não é essa. Né? Então, Os jornais gostam de carimbar tudo com nomes de tendências ideológicas. Então, existe o grupo conservador, ideológico conservador, existe o grupo nacionalista militar. Tudo isso é bobagem, né? Veja, o sujeito, para ter realmente uma filosofia política que possa se definir com o nome de uma ideologia, ó, precisa ter muita substância, e nada disso tem. O sujeito tem uma opinião sobre isto ou sobre aquilo, não o torna um adepto de uma ideologia nem de um grupo. Isso é coisa evidente, né? Pior ainda é a ideia de que existe, por exemplo, existe o grupo ideológico e existe os outros, que são os moderados. Eu digo, mas essa moderação não é uma ideologia, né? A pretensão de não ter uma ideologia não é uma característica marcante da ideologia de classe média no Brasil desde o começo do século. Assim, nós somos superiores a ideologias, né? Então, isto é a marca da ideologia da nossa classe média. Foi herdado do quê? Do positivismo, qual é uma ideologia. Mas o positivismo é uma ideologia que é contra a política. A política é coisa de pessoas corruptas. Então, nós queremos apenas técnicos, né? Cientistas. Ora, o governo militar tinha essa ideologia, né? A eliminação, né? A redução da atividade política, a atividade de carimbar decretos, foi o principal empreendimento do governo militar. Ele não queria discussão política. Então, cortou as pernas do Congresso, os deputados e senadores ficavam só carimbando os decretos que vinham dos técnicos geniais, tem lá em cima o Delfim Neto, o Manuel Requecinho, assim, né? A pleia de gênios tecnocratas. Então, a tecnocracia é uma ideologia, ué. Quem é que não sabe? Mas é uma ideologia cujo elemento principal de propaganda é fazer de conta que ela não é uma ideologia. Então, ora, o que, pensa bem, o que é uma ideologia? Uma ideologia é um discurso justificador de certas decisões de vontade. Nós queremos isto, queremos aquilo. Então, criamos uma justificação. A justificação, evidentemente, é racional, mas não científica. Não científica por quê? Porque ela não parte de premissas cientificamente válidas. Parte de decisões de vontade. Então, por exemplo, nós queremos uma sociedade justa, democrática e solidária. O que é isso aí? Ideologia. Então, você cria um discurso racional para justificar isso aí e para fazer propaganda disso. O que é isso? É ideologia. Isso quer dizer que toda discussão pública é ideologia, do começo até o fim. Só não é ideologia o que for estritamente ciência ou filosofia. Não é isso? Que não entra nessas discussões, está muito acima disso. Então, a recusa de reconhecer que tem uma ideologia é um sinal de que o sujeito tem uma ideologia muito grosseira, muito idiota. E daí chegamos nesse ponto onde as pessoas acreditam que nós podemos defender a Amazônia juntando os patriotas aos comunistas. Nós tivemos 3 ministros da defesa, membros do Foro de São Paulo, pelo menos 3. Então, você acha que o Foro de São Paulo está interessado em defender a Amazônia? Está interessado em entregar a Amazônia para o Maduro e para os russos, isso sim. Mas chegamos a este ponto em que pessoas, vamos dizer, altos oficiais da nossa Força Armada acreditam nisso. Quer dizer, que é coisa de uma ingenuidade mortal, suicida. Porque você não pode se definir contra os comunistas, por quê? Porque isso é ideológico. Então, quando você faz isso, você está dando às facções da esquerda o monopólio do direito a ter uma ideologia. Só a esquerda pode ter ideologia, os outros têm que ficar quietinhos. Então, você está trabalhando para quem? Para a esquerda. Não é isso? Ora, o que é a esquerda, meu Deus do céu? A esquerda são os aliados dos Mao Tse-Tung, dos Stalins, né, dos Fidel Castro, etc. É a gente mais assassina que já existiu na história humana. Né? Se você pensar bem, por exemplo, nós temos a palavra fascismo, hoje anexou o nazismo, então o fascismo é o que existe de pior. Digo, espera aí, compara o fascismo italiano com o comunismo de qualquer lugar. Né? Ou compara o fascismo espanhol do Franco, ou o fascismo português do Salazar. Não eram regimes totalitários, eram ditaduras, sem dúvida, mas não eram regimes totalitários e, sobretudo, não eram regimes genocidas. Nunca cometeram genocídio na vida. Né? E o comunismo? É genocídio desde o primeiro dia. E genocídio declarado. Dizer, Marx está lá, diz o seguinte: para implantarmos o socialismo, vai ser possível que muitos povos inferiores sejam destruídos. Ele diz isso, o próprio Marx diz isso, muito antes de existir a União Soviética. Então, assim, o comunismo é inaceitável sob qualquer aspecto. Né? O comunismo é tão respeitável, tão digno de apreço quanto o vírus da AIDS. Entendeu? O vírus da AIDS é menos perigoso do que o comunismo. O vírus da AIDS matou muito menos gente do que o comunismo. Então, isso é uma coisa que tem que ser, a ideia, como dizer, ideia que tem que ser apagada. Essa ideia tem que ser banida do repertório humano. Não temos que vencer os comunistas, temos que extinguir o comunismo, extinguir assim até o fim, de maneira que ninguém possa se levantar para defender essas coisas nunca mais na vida. Tá certo? Mas, isto é uma posição ideológica, eu falo, de maneira alguma. Ideológicas são as várias justificações diferentes que você usa para isso. Existe um anticomunismo liberal, um anticomunismo conservador, um anticomunismo cristão, um anticomunismo teosófico, um anticomunismo islâmico, um anticomunismo fascista e assim por diante. Né? Então, o anticomunismo em si não é uma ideologia, ele é uma decisão de vontade e ele não é o discurso ideológico que justifica. Justificação pode... Eu tenho as minhas, outros têm as deles. Tá certo? Mas, hoje em dia está muito difícil fazer as pessoas compreenderem isso. Porque todo mundo quer parecer bonzinho. E bonzinho segundo quais critérios? Os critérios que a mídia nos impôs ao longo dos últimos 50 anos. E são todos critérios tirados da propaganda de esquerda. Então, quer dizer que as pessoas se tornam escravas da esquerda no mesmo modo que tem de combatê-la. Isso aqui que é? Falta de cultura, falta de inteligência, falta de meditação, falta de maturidade intelectual. Né? Então, você vê que, em geral, a nossa classe dominante, políticos, juízes, altos oficiais das Forças Armadas, são notoriamente incultos, muito incultos. Né? Por exemplo, eu pego... Ah, você é anticomunista, tá bom, te dou aqui o livro do Theodor Adorno para você ler. Você não consegue ler, porra. Te dou o livro do Georg Lukács para você ler. Você não consegue ler. Então você é apenas contra uma coisa que você percebeu que tem algo de ruim ali, mas você não sabe o quê. Por exemplo, quando as pessoas acham que não, nós temos que combater o comunismo da escola de Frankfurt, né? Ou a escola de Frankfurt quer destruir a família. Então, isso é tudo besteira. A escola de Frankfurt não quer destruir a família, quer destruir tudo. Até o comunismo eles querem destruir. Né? Eles não são comunistas, eles são pior que o comunismo, meu Deus do céu. Eles são os críticos radicais de tudo quanto existe. E outro, já assinalei isso aqui, em todos os movimentos revolucionários você justifica o mal que você comete em vista de um benefício futuro. Estamos matando gente agora, mas no futuro teremos o socialismo, todo mundo vai ser feliz, etc, etc. Depois da Escola de Frankfurt não precisa mais isso. O prêmio, né, já vem imediatamente. Você não precisa esperar realizar o ideal socialista. Você, tão logo aderiu a isso, você já é o crítico universal de tudo quanto existe. Você já está acima da realidade. Né? Isso aqui é uma satisfação infinita do ego humano. Hoje em dia, qualquer garoto de 14, 15 anos já é o crítico radical de tudo quanto existe. Não há autoridade acima dele, não há nada acima dele. Nem o socialismo, meu Deus do céu. Antigamente, pelo menos, o ideal socialista, agora não precisa nem isto. Estão entendendo? Bom, eu disse tudo isso para responder uma pergunta só. É? O problema dessas perguntas é essa, às vezes... É. Então diga a pergunta aí. Fala alto para nós ouvir. Professor, boa noite. Primeiro, parabéns pelo recebimento da Gran Cruz da Ordem de Rio Branco. O senhor merece isso e muito mais. Segundo, explique, por favor, a força, a amplitude e as consequências que a teoria da dependência teve na cultura e na política latino-americana, pois pouquíssima gente a conhece, mas adota sem perceber. Pergunta é muito oportuna. Eu já expliquei aqui as origens do fascismo. E da onde vem a teoria da dependência? Vem do fascismo. Deixa eu fazer aqui um parênteses. Eu estou muito grato ao nosso presidente por ter me conferido, né, esta condecoração, que está muito acima dos meus méritos, e tudo que eu posso prometer é que eu farei o possível para merecê-la daqui por diante. Né? Muito bem. Com relação à teoria da dependência, eu já expliquei aqui a origem do fascismo. O fascismo surge como dois teóricos chamados Enrico Corradini e Alfredo Rocco, nos anos 1910. Eles eram membros do movimento revolucionário socialista e eles perguntavam se o proletariado poderia ser o agente da revolução mundial. E respondiam, não pode ser, porque não há proletariado internacional. Só há proletariados nacionais. O proletariado está vinculado ao Estado e uma economia nacional, dentro do qual ele é proletariado. Se ele sair dali, ele não é um proletário no país vizinho, ele é um mendigo. Então perguntaram, se o proletariado não é o verdadeiro agente da revolução mundial, quem é? Resposta, as nações. Isso é pura teoria fascista. Ninguém no mundo comunista tinha pensado nisso. Então, a luta não é entre proletários e burgueses, mas entre nações proletárias e nações burguesas, entre nações exploradas e nações exploradoras. Então, as nações exploradas tinham que se afirmar, tomar o lugar das nações exploradoras e tornar-se exploradoras por sua vez, exatamente como o proletariado, na teoria marxista, ia tomar as propriedades do burguês e se tornar ele o gestor da economia. Então, por exemplo, quando a Itália resolve, por exemplo, invadir um pedaço da África, é porque diz, olha, nós estamos cansados de ser explorados por essas nações imperialistas. Então, como é o jeito de a gente derrubar? A gente se torna imperialista também e acaba com elas. Mas essa foi a ideia. Quem absorveu essa ideia mais profundamente foram os comunistas. Depois da Segunda Guerra, a política terceiro-mundista do Stalin era literalmente esta teoria fascista das nações pobres contra as nações ricas. Não era mais proletariado contra a burguesia. Ao contrário, o conflito proletário com a burguesia tinha que ser atenuado, porque precisava juntar proletariado e burguesia das nações pobres contra as nações ricas. Então, o que eles chamavam no Brasil, a união do proletariado com a burguesia nacional. Existe a burguesia nacional, que é nossa aliada, contra a burguesia imperialista. Isso foi adotado no mundo inteiro. A teoria da dependência, que é do Fernando Henrique Cardoso, da dependência que é do Fernando Henrique Cardoso, não é senão uma versão tardia dessa teoria fascista com outro nome. Por que que os esquerdistas gostam de chamar todo mundo de fascista? Porque fascistas são eles, meu Deus do céu. É muito simples, você disfarça o seu fascismo chamando o outro de fascista. Então, tudo o que nós temos no mundo em matéria de economia hoje é tudo economia fascista. Quer dizer, a teoria de maior teoria econômica de maior sucesso no mundo foi a economia fascista. Hoje ela domina a China, a economia da China é nitidamente fascista, ou seja, não é uma economia totalmente estatizada, porque não é possível. O governo manda um pedaço, alguns grupos econômicos grandes, dominam o resto. E ali o proletariado e a burguesia chinesa se juntam contra o imperialismo americano, usando o quê? O seu próprio imperialismo. Então, também, vamos dizer, o sonho do nacionalismo brasileiro era o quê? Se tornar o grande dominador da América Latina, lutando contra o imperialismo americano para tentar impor o seu próprio imperialismo. Ou seja, na verdade, só há uma teoria econômica no mundo. É a teoria fascista, meu Deus do céu. Então, quer dizer, todo mundo aí é fascista. Então, existem, é claro, as ideias da economia liberal, mas até certo ponto elas são adaptáveis ao mundo fascista. Quer dizer, um liberalismo moderado que aceita uma certa intervenção do Estado na economia e que seja em nome de objetivos, isso é importantíssimo, seja em nome de objetivos globalistas declarados, seja em nome de objetivos nacionalistas, está produzindo esta união de proletariado e burguesia contra o país mais rico, tudo isso é fascismo. Então, eu acho que os dois maiores gênios da política mundial no século XX foram Enrico Corradini e Alfredo Rocco. Os caras ninguém ouviu falar aqui. Agora, existe gente usando a palavra fascismo, tem de monte. Então, eu sugiro para quem quer estudar fascismo os livros do James Gregor e do Emílio Gentile. Não é o Giovanni Gentile, que é o filósofo do fascismo, é um historiador, mas a gente chamado Emílio Gentile, e o historiador israelense Zev Sternhell, que escreveu um livro brilhante sobre o fascismo francês, e o livro chama-se, né, em francês, Ni droite ni gauche. O fascismo não era nem de direita nem de esquerda, era um outro negócio. Né? Muito bem. Está aí respondido. Rafael Augusto Teles. Devemos nós, alunos, desde que já estudamos diretamente as obras da Escola de Frankfurt, para fim de compreender e adquirir meios intelectuais, para refutar a dialética negativa. Não se trata de refutar a dialética negativa. Né? Você não tem como refutá-la, porque qualquer refutação entra na própria dialética negativa. O que você tem que fazer é desmascarar os filósofos dessa escola. Não são as ideias de Adorno, é o próprio Adorno. Né? Não é as ideias do Wilhelm Reich, é o próprio Wilhelm Reich. Tem que mostrar que essas pessoas não são dignas de confiança. O elemento de charlatanismo ali é enorme. Tá certo? E, sobretudo, a vaidade desse pessoal, assim, vaidade demoníaca. Então, também aqui no início, tem uma segunda pergunta que se relaciona com isso. Correndo o risco, talvez, de usar o tema de forma errada, seria correto dizer que a única forma de lidar com o que apareceu das escolas foi por meio da argumentação ad hominem? A resposta é. É. Veja, quando você não está discutindo ideias, mas disputando um poder, é uma estupidez você fazer de conta que é uma discussão de ideias. Discussão de ideias não derruba ninguém do poder, meu Deus do céu. É? Então, por exemplo, no tempo que Napoleão governava a Europa, qual era exatamente a filosofia política de Napoleão? Ninguém sabia. E, não obstante, ele continuava mandando. Se você derrubasse as ideias de Napoleão, ele continuava no lugar do mesmo jeito. As ideias de Stalin, que adianta você combater as ideias de Stalin? Ele tem o poder material na mão, gente. É isso que se trata. Política não é luta de ideias. Política é luta contra pessoas e grupos. Portanto, só vale o argumento ad hominem. Hein? O argumento ad hominem adquire, neste contexto da luta política, um valor que ele não tem, que cientificamente ele não tem. Se se trata de uma teoria científica, verdadeira, séria, bem intencionada, aí sim, você não pode usar o argumento ad hominem, você tem que combater as ideias do cara. Mas em política não tem nenhuma teoria assim. É tudo ideologia, meu Deus do céu. E na ideologia só o que interessa são os argumentos ad hominem. Se você vê o que eu fiz no imbecil coletivo, por que o imbecil coletivo funcionou? Eu não estava discutindo ideias. Eu estava desmascarando pessoas. Claro que no fundo disso existe a argumentação científica que pode embasar a coisa, tá certo? Mas como é que eu posso refutar as ideias da Marlene Achaui se ela não tem ideia nenhuma? Como é que eu posso refutar o Vladimir Safatli se ele não tem ideia nenhuma? Você vê, no Brasil, o pessoal acostumou a chamar de filósofo, o sujeito pegou um diplominha de bacharel em filosofia. Isso é vigarice, isso é fraude. Filósofo é quem tem uma filosofia, meu Deus do céu. Esses caras não têm filosofia nenhuma. Nenhuma. Se você... quero saber qual é a filosofia da Marlene Achaui, pode procurar que você não vai achar. Você vai achar opiniões soltas e algumas coisas que ela diz são filosofia de terceiros. Filosofia dela não tem nenhuma. Do Vladimir Safatli também não. Esse pessoal da esquerda todo não tem filosofia nenhuma. O único que tentou ter foi o Janotti. Mas tentou. Mas ele mesmo dizia que ele era apenas um filósofo municipal. Eu acho que é a pretensão dele, que é no máximo distrital. Tá certo? Mas foi o único que tentou ter uma filosofia. Os outros nem tentaram. Mas qual é a filosofia do Leandro Espiritual? Qual é a filosofia do Costela? Não tem. Né? Então, mas no Brasil era assim. Ah, você é um filósofo de verdade, você tem um diploma de filosofia. Meu Deus, diploma de filosofia, milhares de pessoas têm. Né? Se o sujeito, para ser filósofo, precisa ter um diploma, então o Brasil tem milhares e milhares e milhares de filósofos. É um dos países filosoficamente mais ricos do mundo. Agora, cadê a filosofia deles? Não tem nenhuma. Né? Filosofia, no último, mais de meio século, surgiu a do Mário Ferreira dos Santos e a minha. Os outros simplesmente não têm. Tem até alguns eruditos no meio, os caras escreveram, né? Eu sempre respeitei muito o Rubens Rodrigues Torres, que é o cara da USP, que escreveu Estudos brilhantes sobre Schelling, né? Um ex-aluno meu, Fernando Puente, também escreveu estudos sobre Schelling. Então, você tem pessoas eruditíssimas, mas isso não os faz filósofos. Né? Filósofo é para ter uma filosofia. Não é um estudo sobre a filosofia do seu fulano. Claro que, sob o título de filosofia do seu fulano, você pode escrever um livro de filosofia. Como, por exemplo, Heidegger escreveu um livro sobre Nietzsche, que não tem nada a ver com Nietzsche, que é a filosofia do Heidegger. Também pode acontecer isso. Né? Mas não é todo dia que isso acontece. Né? E muita coisa que Santo Tomás de Aquino escreveu sobre a filosofia de Aristóteles não tem nada a ver com a filosofia de Aristóteles e a filosofia de Santo Tomás de Aquino. Então não se deixem enganar só pelo título. Mas o pessoal no Brasil não tem filosofia nenhuma mesmo. Na melhor das hipóteses, tem estudos, em geral, medíocres sobre filosofia de terceiro. Como é que chama essa pessoa de filósofo? Por quê? Isso é confundir um professor de desenho com um artista plástico. Não é isso? Um professor de música com um grande compositor. E isso no Brasil virou, assim, virou norma. Filósofo no Brasil é quem recebeu um diploma de filosofia. Então o país é riquíssimo de filósofos, né? Uma vez escrevi um artigo sobre, contra o ensino de filosofia nas escolas. Eu falei, você já pensou o número de filósofos que nós precisamos para ensinar isso? Se o Brasil tem esses filósofos, nossa, nós somos melhor que Atenas, né? Melhor que a Alemanha do tempo do idealismo, né? É absolutamente ridículo, né? Então, quando nós estamos na esfera, vamos dizer, da luta ideológica, nós temos que destruir prestígios e poderes, né? Não ideias, né? O sujeito, para ter prestígio e poder, não precisa ter ideia nenhuma, não precisa ter doutrina nenhuma. Por exemplo, se você pegar Franklin Roosevelt, a característica principal do Franklin Roosevelt foi jamais ter uma única ideia na cabeça. Sobre nada. Né? Ele não tinha nenhuma convicção a respeito de coisa nenhuma. Ele só tinha a convicção que ele tinha que sair bem em todas as situações e saía. Era um homem esperto e sortudo. Não tinha convicção de nada. Então como é que eu vou discutir as ideias do Roosevelt? Se eu discuto com uma ideia, derrubo uma ideia dele e outra, amanhã ele tem outra. E continua lá em cima. Então aí o argumento ad hominem é para estas situações. Você não pode usar o argumento ad hominem numa discussão filosófica ou científica, mas numa discussão política você deve usar. Esse é tipo o Lula. Não estou contra as ideias do Lula, só acho que ele é um ladrão e ele tem que ir para a cadeia. Ponto final. Rudan Pereira de Souza. O que o senhor avaliou sobre o chamado Círculo de Viena no começo do século XX? Bom, eles só trataram de lógica. Né? Eles são, vamos dizer, um dos grandes momentos do movimento positivista e tiveram uma influência nos Estados Unidos, influência devastadora, dominando praticamente todo o ensino de filosofia aqui, né? Mas eu não considero que isso seja filosofia e considero que isso aí só tem como proveito criar programas de computador. Juliana, lecionando uma lição sobre informações explícitas e implícitas para alunos de ensino médio, surgiu a dúvida. A frase, mas isso é tão simples que até a mulher pode fazer, a frase é machista? Bom, depende se trata de coisa de força física. Não é isso? Tem coisa que a mulher não pode fazer e que um homem pode. Não é isso? Então, por exemplo, você dirigir um jato, o sujeito precisa ter uma força em cima, não é difícil a mulher fazer isso, né? Do mesmo modo, nos exércitos, se você... Na Revolução Russa, né, o governo Kerensky constituiu uma guarda feminina para tomar conta do palácio. Os comunistas invadiram, estupraram e mataram todas. Então, tem certas coisas que não é fácil a mulher fazer. Mas intelectualmente, olha, sinceramente, eu não vejo... Não consigo ver diferenças. Onde é que eu vou encontrar um homem filosoficamente melhor do que Susanne Langer, por exemplo? É difícil encontrar. Ou Edith Stein. Né? Aliás, filósofas sempre existiram ao longo do tempo. Né? Isso não é uma grande novidade. Mas também vai a ressalva. Não é porque elas têm um diploma de filósofo que elas são filósofas. Né? Então, essa frase é machista? Sim, em certos contextos é, em outros não. Depende do que você está falando. Se são coisas que realmente uma mulher pode fazer, então a mulher pode fazer. Se são coisas que ela não pode fazer, não pode fazer. Tá bom? Tem coisas que o homem não pode fazer. Não é isso? Nós não podemos gerar nenéns na nossa barriga. Tem cara que quer, mas não conseguiram ainda. Tá bom? Então, ó, por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado. Aproveito para agradecer novamente ao nosso presidente por esta imensa gentileza e generosidade de me dar a condecoração da Ordem do Rio Branco. Agradeço muito ao nosso encarregado de negócios nos Estados Unidos, o embaixador Nestor Forster, que fez um discurso brilhante sobre a minha obra, que eu ainda não pude colocar na minha página, mas estou procurando a cópia, vou botar lá. Tá bom? Muito obrigado. Até semana que vem.